Júnior Moreno. Let the might of your compassion. O que você vai ouvir agora é apenas uma pequena demonstração. DJ Júnior Moreno. Júnior Moreno. Confira agora o destaque. Faz a pedra do rubi. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra. O melhor. É Júnior Moreno. Vem dançar com DJ Júnior Moreno. Vem dançar com DJ Júnior Moreno. E vem dançar. Júnior Moreno. Os maiores sucessos. O que o mundo toca. Here we are again. Nós chegando pra fazer essa alegria pra galera. O que é sucesso. E o que é novo. O agito não pode parar. DJ. DJ. Júnior Moreno. Júnior Moreno. Só quem vai amanhecer com o nosso Rubi hoje coloca a mão pra cima. E a gente vai começando assim, ó. Só pra galera que vai amanhecer hoje com a nossa nave, com o nosso Rubi. E aí? Quero abraçar meu amigo grande Roge, galera que tá presente curtindo o nosso som aqui, um abraço Roge. É a galera que tá em peso. E aí? E aí? Deixa eu abraçar também o nosso amigo Massinho, o grande Massinho. Cara, gente boa, tá sempre com a gente, veio diretamente de Belém. Curtiu o nosso som hoje aqui e a gente vai botando pra dançar. Vamos lá! Esse é o DJ Malboy Produções. Tem que respeitar. Abraçando o Denilson, grande Denilson, abraço Júnior Moreno, Jean Paulo, Bruninho. Então, galera, um detalhe, gente, muita coisa pra rolar. O clima da festa apenas com o comecinho pra toda a galera que tá chegando. É massa. É Deus. Vamos acochar ela, bora. Alô, como é que você está? Meu amigo Luciano, alô Gilmar, alô Léo. Sei que são duas da manhã, tá tarde demais. Gelito, Duduzinho, Júnior, Xará Júnior, olha aí. Sei que também o Bruno. Parece estar feliz. Também meu amigo Renato, o Cirei. Toda a galera aqui, os bonde da humildade, valeu. Cidades, é isso aí. E aí, e aí? Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Gerzinho, Eric, galera de Belém, olha aí, meu irmão. Um abraço, Júnior Moreno, Jean Paulo, Bruninho. Mas antes... Silvio de São Isabel e o Charlie do Tauá ao lado do Jean Apolo, é verdade. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar o quê? Que falou com você, você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Thank you. se cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar, pode ser a cobra, não vou me importar. Um abraço ao nosso amigo Tarcísio, cara, gente boa, abraço, Júnior Moreno. Se o destino fez assim, nosso amigo Eric da Saca Praia também, o nosso amigo Luiz Produções, cara que a gente tem um respeito, um carinho muito grande. Obrigado, viu, Luiz? Deixa o tempo passar. E aí? Mas alô, João Coelho, como é que é? De desligar. Confesso. Equipe Quebra Firma tá peso aqui, ó. E aí? Vai dançando, a gente vai curtindo. Vai curtindo, curtindo, curtindo. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. E esse amor? O meu amor, dá meu carinho pra ela, o meu calor. A gente sempre avisando aí que a tradicional festa da família Arlindo, 15 anos de tradição. E nos dias sendo que amanhã, domingão, só pra ela, é o bingo, super bingo. Duas motos, zero quilômetro e também R$1.500. A menina da janela. Alô, Rick! Fica sempre a me olhar. E eu? Eu quero falar com ela. Também o nosso amigo Patinho. Alô, Patinho! Me entregar. E esse? O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Pra quem é? Só pra ela, só pra ela. É pra quem? É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Um abraço aí, Ediana aqui com a gente e a TJ do Rio. Toma, galera, ó. Valeu. Fica sempre a me olhar. Aí, Luciano. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, Dila, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. Bora virando, bora virando, bora virando! E a gente vai tocar tudo pra essa galera hoje aqui. Te segura! É o nosso som! É... Rubi! E as meninas? Eu te quero. O som é tão grande. Estopa Gonçalves. Minha paixão. Olha aí do lado aí, ó. Fazendo onda. Eu desejo de te amar. Segura aí, GL. Não me canso de falar. Que eu te quero. Eu te quero. Que eu te quero. Será? Baby, baby, juro te. É isso mesmo, é preto? Estou avisando que hoje está solteiro. É verdade. É o que mais quero. Eu sou sincero. Sou louco por você. Dali Sopa! E aí, galera do Rubi, Rubi, Rubi! Vamos no som, vamos no som, vamos no som. Essa casão do nosso amigo Samba, celebrando a metrópole. E a gente virando as ondas hoje aqui no João Coelho, a tradicional festa da família Arlindo. Se você é careta, fique logo ligado. Júnior Moreno chegou. Oi. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado. Júnior Moreno chegou. Estupa. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor, você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sabe, amigo Luiz? Sou traficante do amor. Você? Quem é você? Sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. Olha as marcantes. Amor. Vai girando, vai dançando, vai girando. Camo, esse pare, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. Camo, esse pare, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. E não esquece que neste domingo tem um bigão. Duas motos, zero quilômetro. E R$1.500. Aqui o brega rola. Isso é uma onda pra galera aqui, viu? A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita. O Jean já tá com as 5 carteirinhas aí. Aí diz o Moreno, eu vou levar. Camo, esse pare, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. Camo, esse pare, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. Camo, esse pare. Acompanhado ou sozinho, você também abraçando os amigos da moto do Tauá. Galera tá aqui com a gente, ó. Obrigado, viu? Os amigos da moto aí, ouviu, Rick? É, meu irmão. Galera tá juntinha aqui com a gente. Recebendo o carinho do Júnior Moreno, valeu. E aí, galera do Rubi? Os amigos do Bananas Vá, olha aí. Vambora embora, tô aqui. Junta logo teus. Pode crer. E a baladeira, o popopô já vai. Também o Luizinho, né? Te passa lá. Um abraço, Luiz. Aquele passe corre. Toma teu mal que vamos logo se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha que fala nos acolher. O pique é misturado com maniçoba. Faz logo uma gororoba na viagem pra comer. Fazer. Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu tô vendo que... DJ Júnior. Nós vai contra a maré. Moreno. E até, pois salva a vida, só tem pra... DJ Belém. Com muito custo chegamos no outro lado, agora com pé na cidade, a fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada, pois eu quero é passação. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai. Está na hora de dançar. Qualidade digital, o melhor som de Castanhal. Tecnobrega vem tocar, DJ Brasil vai agitar. Energia e emoção, vem dançar com arrebentão. Vem dançar com vibração. Arrebentão, agitando a multidão. Vem dançar com vibração. Arrebentão, mexe com meu coração. Vem dançar com vibração. Arrebentão, detonando de... Os bagaceiros já estão no setor, alô bagaceiros. Olha, gente, temos as fotos. Meu amigo Estopa aí da Foto Esporte, batendo essa foto e entregando na hora. Ele disse: Moreno, trabalho para o esporte. Alô, Estopa! Vem gatinha, vem aqui. Vem curtir com um abraço. Coladinha no meu corpo pra... Então vem, então vem! E o Jean? Agitando a multidão. Oh. Vem dança, convidação. Arrebentão, mexe com meu coração. Castanhal aí do Paissandu, valeu! Bonde da Humildade, olha aí! É muito balde, meu irmão! Eles estão aqui! O bonde da Humildade, valeu! Um abraço! Quem é você? Oi! Nosso amigo Clebson, Joãozinho, também curtindo com a gente hoje aqui. Um abraço! Fazendo a alegria do povão. E a galera vai curtindo. E cadê as mulheres solteiras? Hoje é hoje, hoje, hoje, hoje. Só as meninas, ó. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Tigrão. Paysandu. Feliz da vida, né? Galera do Paysandu tá aqui. Não joga pra cima que eu quero ver. Só a galera do Paysandu pra cima, vai. Vai. Pra cima. Galera do Paysandu. Vai. Levante a mão, bate palma, torcida do papão. Levante a mão, bate. Levante a mão, bate palma, torcida do papão. A torcida do papão. Pula, sai do chão, a torcida do papão, vai. Chão. Mais uma. De novo. Galera do Remo. Galera do clube do Remo, Remo. Só quem é do Remo coloca a mãozinha pra cima. Tem que respeitar. Tá na história do estado do Pará. Chegando em Belém, conheci a reboçada, a maior do mundo. Moçada aqui, ó. Pra galera do clube do Remo. Simpson! Opa! Um abraço ao Zeca, companhia da galera aí, da vigia. Nossa, velho! 16 anos, tem que respeitar. Tá na história do estado do... Vai pro Estopa! Chegando em Belém. Alô, Estopa! Pode me dar. Só as menininhas, solteiras. Pode me dar. Meu demônio é valente, que o apelido é quero dar. É mesmo? Quero te dar. Para quem não me... E cadê as mulheres solteiras hoje? Ei, tio, popozuda! Joga a mãozinha pra cima, galera do Paysandu, a galera do Remo. Só quem tá solteiro, quem vai amanhecer, quem vai amanhecer? É a nave, é o som! Também o Ricardinho. Fala, Ricardo! Um abraço. Também o Jorginho. Um abraço, Júnior Moreno. Obrigado pelo carinho. Vou estar dia 25 no lançamento da nossa nave do som lá no Planeta Show. E no dia 26, lá no Engenheiros Agrônomos, lá na BR. É o som. Tá dominado. Rubi. Tinha. E aí? Ei, tio, popozuda! Olha só, Rick, mandando um abraço aí pros grandes técnicos de Belém. Estou ligado com a gente, Marcelo da MTech. Também o Dickson. Alô, Dickson. Marcelo Ribeiro, o homem dos programas. Também Felipe e também o Cabeludo. Grande Marcelo, a galera da MTech. Um abraço, Júnior Moreno pra detonar. Só quem tá solteiro. Abraço a Silvinha, grande Silvinha, também a Silvia, as meninas curtiram o nosso som hoje aqui. Um grande abraço para vocês, obrigado. É a festa, é o som, é poderoso. Produções e mixagens DJ Júnior Moreno. Um, dois, três, vai! Pra cima, pra cima, pra cima. E põe pra cima. E põe pra cima, põe pra cima. DJ Júnior Moreno. Você dançar! Fonte da humildade! É mineral de baldes e de caixas, na verdade! Haja gelo da galera aqui na frente. 15 anos de tradição. Tradicional festa da família Arlindo. O nosso som aqui, ó. João Coelho. Oi. Felipe, o Ramon. Galera aqui do ladinho do Júnior Moreno, valeu! Ela está de volta, a nave do som. Ela está chegando. É a nave. A nave do som, dia 25. Nave do som voltou, é o poderoso. Te liga nessa música aí, ó. Nave do som voltou, é o poderoso. Oi! Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Ela está de volta. A nave do som. Dia 25, Planeta Show. Nave do som voltou, é o poderoso. Nave do som voltou. Pra cá se divertir.

cabeça, bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho do águia, se sinta à vontade, DJ Ellison e Juninho, DJ David. Equipe Paz e Amor, aí novinho, estou aqui na área curtindo o nosso som, obrigado, mas tá muito quebrado, viu? Toma, bicada, toma, bicada. Fred, toma, toma, valeu Fred! Toma, toma, bicada, toma, bicada, toma, toma, toma, toma. Pede pro DJ uma rebola pra mim, no saxofone do meu rubi. É Jean, vem com a sanfona, vem, vem, vem, vem, vem. Esquece o laço, viu? Rapaz, mas que pau, né, mano? É isso aí, é pau Brasil, é? Bota na pressão, Rubi. É igual Mauro Classe A2 na área. Bota na pressão, Rubi. Bota na pressão. E a equipe da nave aqui do ladinho. Só quem não tem hora pra chegar em casa, coloca essa mãozinha aí em cima que eu quero ver. Só quem não tem hora pra chegar em casa. Nossa, velho, toda a galera aqui, ó. É a família Arlindo, 15 anos. Bom dia, humildade. E não esquecendo que amanhã a festa continua com Bigão, Super Bigão. Rubizão, Rubizão, Rubizão. Quem diria, hein? Quem diria? O som fazendo a alegria da nossa galera e a gente detonando. Ô, oh, Vila Forró! Bora, Jean! Me ame ou me deixe, me ame ou me deixe. E tá doendo, tá, mas preciso te falar. Cansei de amar. Bora dançar o forrozinho, bem agarradinho. Quando você diz que me quer, coração fica maluco, se enche de dúvida. Realmente me quiser, vê se muda de atitude. Cacete, é sua culpa. Por quê? Porque não depende só de mim, não. Para o nosso amor viver, eu te dou meu coração. É só você me perceber. Deixa eu abraçar nosso amigo Antônio, galera de boa dançando forró. Alô, Antônio! Que bom, hein, meu irmão? Um abraço, meu amigo. Anderson, do quilômetro 28, Mercadinho JM, junto com o Bonde da Humildade. Valeu. É só no pacote. Vai no swing! Claro, você não existe sem mim. Eu não existo sem você. Vamos logo assumir, soltar a voz e dizer: Fora da Lei, Anda Iracema, Marcos e também a Adriana. É pra gente curtir no Rubi. Vamos lá! Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo. Se você for embora, outra vez vou te buscar. A gente, o Silvinho. Um abraço, Silvinho. Vamos logo assumir, soltar a voz e dizer: sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Pra mim não é defeito te amar. Sou descarado mesmo, apaixonado. Oba! E se você for embora, e o Jean Paulo, e a gente você. Sou o primeiro homem da lua, fazendo o que ninguém já fez. Sou aquele homem da lua, amando pela desse. Aí você pega a gata, coxa nela. Sou apenas um ser humano que precisa sonhar antes de trabalhar. E o que será, hein? O que será? Abraçando toda a nossa equipe de produção ao lado. Jean Paulo. É, meu. E o Paulo Classe A2 está ao lado. Olha que coisa mais linda, hein, gente? O que é que é? É inútil nada contra a corrente, afinal, quem decide é o coração. Um abraço ao Revista. O que será? Será? Viver. gatinha e diz pra ela assim, ó, diz: como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Será, filha? É isso mesmo, é? Então é, né? Na verdade, isso nunca aconteceu. Aí, Jean. É um mundo novo que me apaixonou. A imensa via, isso existia. Um amor tão lindo, só você e a vigia que tá em peso curtindo o nosso som hoje. Um abraço pra vocês aí, legal! Essa é a nossa festa, gente, tocando de tudo pra todos. Na verdade, uma festa bem dançante. O nosso Rubi tocando pra galera aqui. É a tradicional festa da família Arlindo. O nosso Rubi detonando. Jean Paulo, Bruninho e Júnior Moreno, do jeito que a galera curte, do jeito que a galera dança, hein? Dá uma vontade de levar você comigo. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Não larga ela, não! As propulsão da nave do som já começam a dar um sinal. Prepare-se, a nave do Rubi vem aí. Um poder sonoro jamais visto. Aguarde.